Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. FSM Campus Frederico Westphalen. São 10 anos de desenvolvimento da educação pública gratuita e de qualidade. Conheça mais sobre a UFSM Frederico Westphalen acessando o site www.ufsm.br/frederico. Uma história que está sendo construída por todos. Seu papo de bar semanal, onde você encontra tudo de errado que há nessa internet, minha de meu Deus. E hoje eu estou aqui com ele, o ex-mendigo profissional do On Fire, o cara que chama uma cobertinha de melhor amigo, Ramon. Muito boa tarde, agora comunico que eu consegui um trabalho como faxineiro do Lockheed Martin, então tá ok. Com o quê? Faxineiro da Lockheed Martin? É, fabrica F-22. Tá, eu sei, mas o que é faxineiro? Que é, alguém tem que limpar as áreas, né? Tá, justo. E comigo aqui também está ela, nossa morena favorita, ela que parece uma nega maluca, mas sem a barda nega, só com a barda maluca aí, Dinara. Boa tarde, não sei pra quem, mas tudo bem. Agora me toquei, eu falo, ela nega maluca, mas sem a parte da parte gostosa, né? Cala a boca. Só os problemas mentais. E também como convidada hoje temos duas pessoas maravilhosas, maravilhosas, das... nossas queridas participantes do Estante Geek. Primeiramente ela, que já participou semana... Aliás, as duas participaram semana passada. Estamos aqui repetindo, né? Novamente. É. Então temos aqui... Estamos numa falta de opção. Que a boca. Aqui primeiramente ela, essa... Testando. Oi. Aqui foi eleita a peituda oficial do programa, Maria Voldan. Vocês estão feios. Gente, só pra que conte, peraí. Ela tá sem camiseta aqui, tá? Antes de anunciar a outra convidada, eu quero perguntar. A gente pode falar teu nome de verdade ou tu quer trocar? Não, meu nome é Luana. Luana, tá, ok. Boa tarde, então, Luana. Eu tenho, então, aqui com Luana, que é moradora de um local muito do louquinho. Mas antes de anunciarmos o tema oficial, nós vamos entrar no... me chamaram de tesudo num grupo agora aqui, fiquei até feliz. Errou. Verdade, quer ver? Desculpa. Claro, foi um homem, né, mas... Então... Opa, opa! Na situação que ele tá, até o homem falando, ele já tá feliz, entendeu? O que vier é lucro. Vamos então primeiro ao nosso momento já clássico do programa, que é a notícia bizarra da semana. Uhum. Então a notícia de hoje é... Funcionário de rede de festa... Você pode botar a música do programa já, pode tirar a entrada. Nossa, que menino exigente. Tá bom. Obrigado, Matheus. Eu gosto como você obedece as pessoas que pagam seu salário. Eu gosto quando me dão um pirulito. Cadê os pirulitos? Ramon. Quer pirulito? Ó, tem três meninas brigando por um pirulito do Ramon aqui nesse estúdio. É um momento único, né? Tá. Não. Notícia aí, então. Funcionário de rede de fast food ataca gerente depois de ganhar prêmio de R$140 mil aproximadamente. Nada que eu não faria, né? Se eu trabalhasse num lugar muito ruim. É tipo do McDonald's. Você... ganha 150 mil, não precisa mais trabalhar. Olha pro gerente. Não. Com 140 mil, você não precisa trabalhar. 140 mil não é uma quantia exorbitante. Não, mas não precisa trabalhar no McDonald's. Ah, é, com certeza. Consegue coisa da pagar a faculdade, né? Já dá pra dar uma estudada. Dá assim, virar um advogado. Já dá pra comprar papel higiênico, limpar a bunda, né? Já vai fazer o seguinte, dá pra você comprar um prostíbulo, virar cafetão. Furioso, um funcionário de uma famosa rede de fast food foi filmado atacando o gerente de um dos restaurantes da rede após confirmar prêmio online. Um funcionário que estava cansado do seu dia a dia decidiu entrar em um famoso site de cassino, usando um bônus grátis que uma colega de trabalho havia lhe enviado por WhatsApp. Mas para sua surpresa, quando os créditos estavam acabando, ele foi sorteado com um acumulado e ganhou quase R$140 mil. Desesperado por não saber se era verdade, ele chamou a colega de trabalho que confirmou e o ajudou a solicitar o saque do valor total. Em poucas horas, o dinheiro estava na conta dele e ao final do dia, quando ele confirmou que realmente tinha o dinheiro, começou a discutir com o gerente, que reagiu como sempre de forma muito abusiva. Eu já tive um chefe abusivo, assim... No último dia eu mandei ele catar muito coquinho, cara. Na verdade, acho que o último mês eu mandei ele catar muito coquinho. Catar coquinho é um modo bonitinho de dizer o que você realmente falou pra ele. Exatamente. Mas para a surpresa do gerente, inclusive eu fiz ele ser demitido. Mas isso é história... Palmas. Palmas. Isso é história pra outro programa. Mas para a surpresa do gerente e dos funcionários, aumenta o volume da vinheta. Desta vez, nada impediu o jovem de revidar a truculência, e o caso quase acabou por na delegacia. O gerente não prestou queixa, pois se sentiu ameaçado. Afinal, foram anos de abuso moral pelo gerente até do subgerente da rede. Maluco, esse cara tava muito ferrado, velho. Esse cara deve ser o cara que frita as batatas do McDonald's. Não, ele sofria muito bullying. Gordinho que frita as batatas do McDonald's, pensa. Tem 20 dessa coisa maravilhosa. Meu Deus. Tem o quê? Tem vídeo dessa coisa maravilhosa. Ah, ele desceu o sarrafo. Senhores, no que pena que estão programa de rádio. É. Mas muito bem, então vamos começando nosso programa. Qual é o tema hoje, Ramon? Histórias da lendária Júlio de Castilhos, que não é o presidente do Rio Grande do Sul, na época que se dizia presidente, mas sim a cidade. Mais precisamente das pessoas que rondeiam Luana. Luana. Luana é o nome de guerra dela. Uhum. É que é tipo, ela tá no programa de proteção à testemunha da FBI. Então... Tudo bem, então... Então, vamos começar assim. Me diga então, Luana. Júlio de Castilhos fica mais ou menos aonde? Luana. Lembra que nós temos ouvintes. Nós temos ouvintes que são então, de outros estados, que são de longe daqui, que nem conhece o Rio Grande do Sul. Alguns que nem são do país. Referências de fora. Vocês estão estourados então, é isso? Estamos. Estourado igual a bundinha do Ramon. Então, Júlio de Castilhos fica na região central do Rio Grande do Sul. Fica a 60 quilômetros de Santa Maria, que é uma das cidades principais, e é a capital do gado charolês. Do gado o quê? Charolês. É, que seria isso? É um gado peludo. É um gado, gado peludo, lanudo. Só que daí... Tem que escovar o gado? Eu não sei por que é a capital do Charolês, sendo que agora todo o Rio Grande do Sul tem gado charolês. E nem nasceu lá, nem foi as primeiras origens. Então eu acho que, tipo, tinha... a cidade queria ser alguma coisa. Então, tipo, mas tinha uma quantidade considerável de charolês lá? Não. Não? Não. É tipo Palmeiras ter sido a capital da soja, né? É, exato. Não, tipo... Foi o que ela disse, ela só queria ser a capital de alguma coisa. Ele tinha a capital do chimarrão, né? Precisa ter alguma coisa pra competir, né? Aí a galera me traz a capital do gado charolês. Cara, mas tu nem é de Erechim, velho. Eu sou da Nascinha, Erechim. Tá, mas tu morou a tua vida onde? Vocês dizem amigos ainda. Eu morei em vários lugares, já te contei essa história. Ah, mas tu acha que eu me lembro? Eu tava bêbado. Ok. Tudo bem, então. Beleza, então essa é a região central do estado, né? Isso. Você me comentou um dia que já foi muito maior, né? Já foi bem maior. É, tipo, Júlio de Castilhos tinha vários distritos. Tinha Nova Palma, Pinhal Grande, Três Mártires, Estrela. Três Mártires? Pra gente saber. Val de Serra também, né? Val de Serra. É, ainda é, né? Distrito. É distrito de Júlio. Daí agora, tipo. É que a Ginara mora em Ivorá, que também é perto de Santa Maria, né? Mora em Ivorá. Perto do lado de Três Mártires. Ai, você mora em Ivorá! Outro fim de mundo! É, esse é mais lindo do mundo, mas é bonito lá. Vocês moram num buraco. É, enfim. Eu defendo falou minha que cidade em Palmeira, morte, né? Desculpa. É, porque Palmeira realmente é uma metrópole, né? Sim, pelo menos não é Ivorá. Não é Júlio de Castilhos e muito menos União da Vitória. Tu não pode falar mal daquilo que tu não conhece, meu querido. É, exato, o pouco que eu conheço que já... O dia que tu pôr os pezinhos lá e tu pode falar mal. O pouco que eu conheço, eu já não quero conhecer. É que a questão é que lá você pode botar um pezinho. Quando der o segundo passo, acabou a cidade. Exatamente. Mas é minha, né, gente? É tua? É o Brosa, desgraça? É o teu. É um buraco, mas é o teu buraco. É o meu buraco, a minha terra. É o buraco terra dela. Ah, não, é um buraco quente ou não? Não podemos mexer no buraco dela. Vamos deixar o buraco dela quieto. Mudando assunto, por favor, eu já tô sofrendo bullying de novo. Então, vocês estão sofrendo. Já foi maior. Não é pra sofrer bullying. E assim, quantos habitantes mais ou menos tem hoje em dia? Ah, tem poucos. Não sei qual é. Não tem cinco. Noção. Ah, e tem tipo. Sete. Tem tipo 15. Habitantes? 15 mil, eu acho. Ah, eu não sei. É do tamanho de Jabuticaba. Quanto tem aqui em Frederico? 28. Ah, deve 30, ter uns 10, então, em Júlio. Nossa. É bem menos. Jabuticaba é maior que Frederico. Se bem que tá aumentando, porque agora isso tem criança. Isso é a capital do gado do charolês. É capital. Capital. Ai, que horror. Espero que não tenha ninguém ouvindo de Júlio, pelo amor de Deus. Ah, vamos ouvir. Eu vou fazer questão. Eu vou arranjar um amigo do Júlio de Caxias pra enviar esse... Meus pais vão ser exonerados da cidade, tá louco? Mas ninguém sabe teu nome. É. Badum. Lembre-se que teu nome é Luana. Luana. Tudo bem. Então, beleza. Júlio Caxias tem esses pontos curiosos, né? E assim, você nasceu lá? Ou... Não, eu sou de Porto Alegre. Nasci lá em Porto Alegre. Fiquei por 3, 4 anos lá. E depois vim pra Júlio. Tá. Agora, então assim, a gente tava conversando outro dia e eu descobri que... Eu não sei se é Júlio de Castilhos inteiro, mas pelo menos a sua família tem pontos muito curiosos. Não, obrigado. Ah, deixa eu ver. A minha intenção aqui não é te ofender, né? Não é ser preconceito. Eu só tô querendo entender as histórias. E eu quero que os ouvintes ouçam as histórias também de Luana. Muito bem, Luana. Vamos lá, Luana. Caceta. Quase derrubei o microfone. O que tá acontecendo aqui que tá dando interferência? Muito bem. Seguinte. Eu queria, começando com a história, eu quero que você conte do começo, tá? A gente vai colocar. Não, capaz como é. Não, conta, né? Do final conta da história fim, já. Né? Cara, eu vou jogar essa teta de madeira aqui na tatuagem. Isso não é madeira, isso é purungo, pô. São e purungo é de quê? É de quê? É um purungo? É porongo. Um purungo é um purungo. É purungo. É porongo. Porongo. Porongo. Porongo. Purungo tá louco. É purungo, não é purungo, pô. Cala a boca, vocês, pelo amor de Deus. Porongo. Eu conheço por purungo. Luana, começa contando a história de quando o seu pai decidiu construir uma base embaixo da casa. O quê? Por favor. Vai. Meu pai é uma pessoa que assiste muito History Channel, sabe? Ok, aí já dá pra ter a ideia da pessoa. Peraí, não. Primeiro eu quero descobrir. Você construiu o quê? Tá, deixa eu contar tudo. Como é que se chama? Um bunker? Essa um é a palavra. Bunker. Um bunker. É, um bunker. Então, sim, meu pai é uma pessoa que assiste dois canais. Discovery e History. Esses dois canais. Trato feito, não sei o que, coisas de conspiração. Alienígenas do passado. E daí, em 2012, ele pensou, vai acabar. Tá acabando. Vai acabar. Tá tudo acabando. 21 de dezembro. A gente começou a gente tomar refrigerante, né? E a gente enchia as garrafas de água e guardava no galpão. Porque a água ia acabar. Acho que tem água no galpão ainda. Que desculpa, atenção pro vocês possível sabem... fim do mundo. Não, não. Vocês sabem o meu lema. O homem precavido vale por dois. O pai da Luana isso é teu lema, vale por 10, tá ligado? Isso. Daí a gente, toda semana a gente enchia muita garrafa e deixava lá no galpão. Minha mãe achava uma bobagem, né? Queria divórcio do meu pai, tipo isso. Não. Peraí. Mas tua mãe também tem história depois. Calma, foca no bunker. Foca no bunker. Daí o meu pai olhou uma coisa do Discovery que o... Que tinham fazendo... Acho que tinham feito um bunker pro Obama. Sim, ele tem um bunker. É, ele... Daí meu pai... Vamos fazer um também? Vamos fazer um também? Claro, um é presidente dos Estados Unidos. O outro mora em Julie Castilho. É o primeiro bunker. A capital do cara charolês. Quem recebeu o habitat é o primeiro bunker do interior gaúcho. Oh, nem o exército tem um bunker. Julie Castilho podia ser a capital do bunker. A capital do bunker. Ah, o bunker brasileiro. Ó. Olha que maravilha, Luana. Tá, e daí, na hora do almoço lá em casa, é um horário de muita reflexão. Meu pai pegou um papel, colocou em cima da mesa e vamos falar, vamos fazer esse projeto. Ele fez o projeto, gente. Deve ter, sei lá onde deu esse projeto, mas tem o projeto. Desistiu esse projeto. Tá, mas começou uma obra, alguma coisa? Não, porque minha mãe cortou tudo, né? Minha mãe achou uma puta bobagem do meu pai. Ah, tua mãe tá certa, pô. Seu pai vai construir um bunker em Júlia de Castilho. Tipo, se o mundo vai acabar, que adianta o bunker? E outra... Bunker é pra usar em bombardeio. Ninguém vai bombardear Júlio de Castilhos. Não vai. Cara, vai saber. Que tá de... é não, aqui, vai que eles querem acabar com o suprimento de garo charolês do Brasil, né? Possivelmente. Com a espécie. Extinguir a espécie. Extinguir a espécie. Vamos, sei lá, tirar vai, na palma. É, vai que começa a gripe do garo charolês, o mundo entra em caos. Daí eu acho que não existe mais garo charolês para saciar a fome do mundo. Daí vamos fazer o quê? Bombardear Júlio de Castilhos. Claro. Na palma. É ali que começa tudo, entendeu? Bomba cluster. E eu vivo. Tá, mas peraí, tá. Mas o que aconteceu daí depois? Tá, daí o meu pai, tipo, que meio que traumatizou toda a família, sabe? Porque nossa, a gente ficou muito, tipo, senhora. Essa coisa de 2012, ele comprou livros. Mas e tal, foi 2017, já passou, entendeu? Tá, 2017, não, peraí, deixa eu... a treta muito e tempo. Daí chegou o dia, nada aconteceu, né? E ele ficou muito decepcionado. Não. Ele queria que tivesse acabado! Pô! Ele ficou tava muito esperando decepcionado. Não, não. E olha, agora saiu uma outra que... Ó, a profecia, sei lá, de onde veio, tá dizendo que o mundo vai acabar no dia 21 de agosto. Agora? Aham. Uhum. Eu sabia de 2019. Eu li pro meu pai e falei, ah, pai, tem essa teoria de 2019 aí. Não, tal. Não fica botando lenha no teu pai. Exato. O pai dela ela já é um cara transtornado. Né? Ela vai lá e bota a lenha na fogueira. Já é provocar ele, é provocar ele. Ó, pai, eu ouvi dizer, ó, não é certeza, tá? Eu ouvi dizer, tem uns papinhos. Cara, vai... Que, ó, dia 21 de agosto aí é pra dar um ruim. Não tô dizendo que vai acontecer. Ele vai estocar comida, comprar armas, fazer um bunker. Gabriel. Já preparar pro Oi. Apocalipse zumbi. Opa, apocalipse zumbi, pode ser. Ah, você ia morrer na primeira leva. Beleza. Então, a Maria tá falando nada, né? Tá só ouvindo. Olha, você tá aqui chegando estranho. A Maria tá só da orelha hoje. Gente, mas tinha que ter dado um nome difícil pra ela também. Se você souber de alguma história que eu não sei pra ela perguntar, pra ela contar, por favor, você pode me acrescentar. Mas agora eu quero... Meu Deus. Tá, pode falar? Não, mentira, não sei. Tá. Não, assim, ó. Quantos... Exato. Mais ou menos, quantas meninas estão grávidas em Júlio de Castilhos? Eu e a Maria somos figurantes aqui hoje. Exato. Lá em julho... Inclusive, cadê a Ana? O nome disso é comentarista. A Ana deve estar, sei lá, adivinha. Transando. É, exatamente. Lá em julho, esse ano... Alguém tem que fazer isso, né? Nesse ano de 2017, lá em Júlio de Castilhos, teve uma epidemia de gravidez. Chocolate. Muita gente epidemia de gravidez. O Boto atacou a cidade. É tipo isso. É tipo isso aqui é meio que tudo do mesmo pai, entendeu? O quê? Não, pera. Ai, gente, eu acabei de lembrar que eu tenho parentes em Júlio de Castilho. Um salve, meus parentes em Júlio de Castilho. Estão grávidos, teus parentes? De que bairro? Não sei. Da onde? Ah, eu não sei. De que um dos três bairros de Júlio de Castilho. É, tipo isso. Asa Norte, Rio Asa Branco? Sul. Rio Branco? Tem Rio Branco lá? Não, é Rabo Norte, Rabo Sul e Chifres. Castelo Branco. Lá da Castelo. Lá da Castelo. Um salve pra galera lá da Castelo. Salve Castelo Branco. Castelo Branco. Tá, peraí, agora volta aí. Como assim? Peraí, nós temos dois fatos aqui. Primeiro, uma epidemia de gravidez. É, isso aí. E é do mesmo pai. E segundo, ser do mesmo pai. Não é todas, mas a grande maioria é do mesmo pai. Tipo tá, assim, seis gurias grávidas lá em julho, tipo de... 14 a 19 anos mais ou menos. Eu ia falar isso. E dessas seis gurias... É tipo Mr. isso, Catra, tipo verdade. Isso. Ah, falando nisso, só uma pausa. Vai ter show do MC Catra lá em União. Eu tô com medo. Sério, o nome do evento é... ingresso. O nome do evento é Papai Chegou. Nossa. E União da Vitória. Aí eu fiquei tipo... Ó, vou dar não, dica. Esse daí é... Sabe aquelas máscaras cirúrgicas? Né? Tem que usar aquilo ali pra ir no baile, porque é o ar em volta do MC Cato, ele tem engravida, tá ligado? É. Não, e outra, perigoso? Não quero. E outra, teve o show do MC Cato, do Mr. Cato em Palmeira, e isso é certo, isso é uma coisa certíssima. Umas amigas minhas foram entraram no camarim do mesmo. E apareceram, 3 meses depois, grávidas. Três meses depois. Não, 3 meses depois que elas descobriram. 3 meses. Grávidas. E aí? Tá, pera, as três? As três? Eu achei uma Eita! Boa história. Nossa! Nossa! Cara, mas e o Ramon olhando assim, que eu queria que fosse eu. Não, pô. Paga três pensão, tá louco? A última coisa não, que ele eu queria preciso... ter engravidado pelo MC4. A última coisa que eu preciso aqui é ter um filho, pô. Pera aí. Tá, muito bem. Vai lá, continua, Liv. Tá, Luana! Luana! Luana! Luana! Vocês errou! Isso não é nada. Pode pensar em autorização para viver em Rio de Castilho. Não, tá, e continua qualquer Luana. Qualquer coisa, continua. Tem Palmeira do lado, pode Luana. Vir lá. Tá, daí Boa essas cidade, gurias... É tipo assim, ó. Das, sei lá, das 6 gurias que estão grávidas, metade não sabe quem é o pai e outra metade eu sei quem é o pai. Tá, mas... Que é esse cara... Ele é um cara o quê? Tipo, bonito? Sensual? Não, ele é horrível. Pausudo? Deve. Olha, ele acordo, tem que ter alguma coisa, ele engravidou tem 3. Tem carro? É, alguma tem carro, deve ser roubado, é traficante. Ah, então é traficante. Não, essa é a droguinha. Essa é droguinha. Então tá explicado. É, tem umas minas que curtem. Tem umas minas que curtem. Só que se, tipo, é amigas minhas, eu fiquei tipo, meu, como é que vocês... Cara, mas... Cara, vocês estão retardada! Só que uma coisa, cara, cada... 2, 3 meses eu vejo uma amiga minha da época do ensino médio grávida. Graças a Deus, eu estudei com o Ramon. Engravidou uma. Isso pra Júlia é impactante, tipo, quase apareceu no jornal, porque é muito bizarro isso. Sim, é o cara... Cara, sabe quem tinha aqui pra Júlio Castilho pra verificar isso? Ratinho. Nossa, ia ser especial o Júlio Castilho. É, especial... Galo charolês e gravidez, alguma relação? É o especial... Teste de DNA! Agora vamos lá, Luana. Você comentou comigo uma história que a tua mãe acredita uma teoria muito louca. A teoria da minha mãe? Tá, eu quero que você explane mais sobre esse assunto. A teoria da minha mãe. We want to know. Qual o nome da tua mãe? Acho que a gente vai ter que começar com os reptilianos. Reptilianos? Qual é essa? De que Luana. O Obama e o Bush eram lagartos alienígenas. Eu não falei isso! Tu me comentou isso aí. Errou! Errou! Opa! Eu perguntei assim, teu pai... Todo lagarto é um réptil, né? Eu perguntei assim, teu pai acredita nessa parada dos ETs. É. Sim. Ah, claro, minha mãe e meu pai acreditam nisso. Como toda a minha família, como eu, meu Deus do céu. Não, tá, mas peraí, explane mais sobre o assunto. Bizarro. Tá, eu vou contar aqui uma história. Aqui é o seu lugar pra você dar voz às suas... Eu vou contar duas histórias. Vou contar duas histórias, então. Primeiro. Peraí. Bota aquela música do arquivo X. Larga o cabo do Matheus, Gabriel. Bota a música larga. Tema do arquivo X. Procurei rapidinho antes desse contato. É aqui, ficar, amor, é aqui. Pra ficar a nível. Eu tava... Mas sinto lhe dizer, é muita bizarrice pra uma família só. Não é bizarro. Eu acho que as pessoas têm não, que é, tipo, que o programa não é das diversidades da minha família, tá entendendo? Principalmente. É que deve ser a única coisa que é assim, interessante. A gente já falou das partes dele, Júlio de Castilhos aí, que é essa loucura do gado charolês, que tem 3 vacas na cidade e é a capital do gado charolês. Mas vamos lá. Conta aí. Nossa, agora conta a história. Vai lá. Como a é que começou? A primeira história é assim. A minha irmã... Eu tenho uma irmã mais velha que eu. Como é que é o nome dela? Que idade ela tem? O nome dela é... Sula Miranda. É... Isso. E ela tem... Sei lá. Ela fazia ensino médio de noite numa escola, tipo, um pouquinho afastada lá de casa. E daí, às vezes, meu pai, eu tipo, meio que encontrei ela na rua, porque era meio perigoso. Tem perigo em Júlio, tipo isso. Uma vaca, bota bastante. Você pode ser assaltado por uma vaca, se engravidar. Exato. Ou ser engravidado por um pai. Pai, me engravidaram hoje. Só que antes o meu pai não ia encontrar ela pra voltar pra casa. Ele só foi começar a encontrar ela por causa que ela ficou com medo de olhar pro céu de noite. Porque ela viu um OVNI. Mas era de noite? Como é que ela viu o OVNI? Tinha luzes? Mas ela viu, luzes. Mas ela viu. Luzes. Ela viu uma coisa muito estranha. Ali! E eu acredito nela, eu acredito tinha nela. Tinha alguém jogando frisbee, né? Muito louco. E ela sempre foi, tipo, tá lendo esses livros de OVNI e tal, mesmo ela morrendo de medo. E ela, tipo, eu acho que ela não se confundiu um satélite com só que uma nave. Só que não, não dá pra ver satélite. A capital gaúcha dos OVNIs é Passo Fundo. Eu sei. É. Então, na minha cidade. Não interessa, pode ser Júlio eu também. Eu vou aproveitar essa história pra contar na minha cidade, então. Lá onde eu morava em Sarandi, tinha uma história famosa de um cara que, eu acho que nos anos 80, ele supostamente teria sido abduzido. Ah, sim, e depois conheço. Ele escreveu um livro, é. Só que assim... Ah, tu já me contou essa história aí. Só que livro, essa história tem um legal. Lado B, que eu só soube depois, quando eu comecei a namorar, que a minha sogra me contou, que esse cara, na época, era mó mulherengo. E ele era casado. Aí, um certo dia, ele sumiu uma noite inteira e apareceu no meio do mato. Acharam ele no meio do mato. Aí ele inventou essa história de que, ah, não sei o que, me abduziram. E daí, por pressão, o cara teve que continuar a mentira, né? E escreveu o livro. Ele foi abduzido por uma mulher, gente. Que é, foi abduzido. Que é o pior tipo de abdução. É, ele só não falou qual que tipo mais de abdução ele teve, né? Não, foi abduzido por um ET loiro com peitos gigantes. Com belas mamas. E uma sainha curta. Tá, agora conta a segunda história. A segunda história é que, assim, o meu pai... A gente tem horta lá em casa. E meu pai, tipo, colhia pra fornecer pra toda a cidade. Daí, o meu pai... É rica essa o meu lona, pai... Rica. Meu pai, ele trabalha no correio. E então, ele acordava, tipo, de madrugada, meio que, tipo, 5 horas pra colher verdura, pra depois entregar e depois trabalhar. Tá. E daí, um dia, ele tava colhendo verdura. E lá na horta, tipo, tem muita árvore em volta, sabe? Peraí, só um minutinho. Me diz que saiu um ETzinho das árvores, que eu chorei. Ele tava colhendo verdura, mas ele não estava querendo ver mole. Ah. Tarará, não teve graça. Tarará, nunca tem. Mas a Luana tá rindo. Eu sempre rio de coisa escrota. Retardada, né? A Luana, dá um desconto, a Luana é. Eu tô acho que ela é uma das maiores fãs do nosso programa, porque só tem coisa retardada. Ela é uma das maiores fãs, eu nem sabia. Nem sabia obrigado. Que nós tínhamos fãs. Ela nem ouve, né? Ela nem sabe o que é isso aqui. Tá, deixa eu continuar. Deixa eu dar um pouco de nível pro programa. Tá, e daí meu pai tava colhendo verdura. E ele disse que viu um alienígena na horta. Que alienígena? Não era um coelho, de repente? Não. Não era um coelho? Não. E daí ele subiu... Uma cabra? Não, meu. Ele subiu e foi lá pra casa. E, tipo, deixou todas as pegou verduras 38? Na horta. E ficou lá em casa, tipo, meio que com medo de descer. Tá, mas como é que ele descreveu esse alienígena? Ah, era, tipo... Tô com medo aqui. Tinha uma forma humana, mas era, tipo, todo pelado e... Tinha olhos. Era um taradão, ele queria comer teu pai. Tá, só que não tinha genital, entendeu? Ou vai ser um... Era um eunuco. Era um eunuco tarado. Era um eunuco tarado. O alienígena era tarado, tipo, querendo ter relação ele era tipo com aquele o verme cinzento. Só que foi estranho, porque ele ficou olhando o meu pai, tipo assim, sério. Porque ele tá tarado, entendeu? Tá tarado, tá de que tesão. Ah, vou se fuder, não, mano. Sério. Meu pai não usa drogas, a gente sabe pra falar. Meu pai não... Não, eu ia perguntar isso. Mas quem sabe esse cara usava, entendeu? É. Só que foi muito bizarro, porque era também, tipo, qual que era tinha, a cor tinha dele? A cabeça. Era tipo, era bem claro. Mais claro que tudo. Ah, então nosso o alemão cracudo. Era um alemão. Ai, gente, deixa a mulher falar. Só que assim, o meu pai disse que tem outras famílias na cidade e antigamente também que via relatos que fumava assim. Também. Olha. Que viam relatos assim. Pera aí. Agora temos uma mudança. Nós não temos mais um caso. Sim, nós temos é brincadeira, pessoas gente. Na cidade que viram a mesma coisa. Ou seja, nós temos um então tarado em série. Nós temos que mandar um ofício pra trocar o nome dessa cidade. Não é mais a capital do charolês. O peladão de Júlio de Castilho. É a capital do ET tarado. Não, não é a capital do charolês, é a capital dos ETs. Capital do ET tarado. Luana, eu tenho uma dúvida aqui. A tua família é de que descendência, assim, alemã, italiana? Porque eu não consigo definir. O meu pai é, sei lá, bugre. Tamo junto, bate aqui, pai. E a minha mãe é italiana. É, minha mãe italiana. Mas nada a ver isso. Deixa eu fazer um adendo aqui, já que estão contando histórias de cidades. A minha cidade tem uma bem interessante. Tem dois colégios lá, que fica tipo a uma quadra de distância e tem uma igreja no meio. Tem uma rivalidade muito forte entre o pessoal dos colégios. Tipo, eu odeio você, porque você estuda lá. É o Santos Anjos e o São José. Eu estudei mais quase mais o Santos Anjos. Olha aí. É, pois é. O Santos Anjos era escola de freira. E só estudava menina antigamente. E o São José era escola de padre, só estudava piá. E tinha uma, tipo, a igreja no meio. Tem um boato muito forte, que tem um túnel embaixo que liga os dois colégios e passa por baixo da igreja. E liga outras coisas também, pelo que eu entendi. Exato. E que as meninas do colégio iam lá no túnel encontrar os meninos que estavam... Porque acho que era proibido, né? Tudo, tipo, 1900 e sei lá, 12. Aí dava um meteco ali no túnel. No túnel. Isso, é, eu estudei nos dois colégios. Eu confesso, eu procurei essa desgraça. É uma lenda. É uma lenda muito forte na cidade. Todo mundo, tipo, você pergunta pras pessoas. Eu tenho uma lenda da escola, da minha escola também. Posso contar? É o túnel da fundação. Só que deveria ser lenda das escolas e não... Sabe quem que se apropriou dessa ideia? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho tem um túnel na mansão dele em Porto Alegre que vai até uma boate do outro lado da quadra. Ele tem um elevador nesse turno. Ah, tá, foi mal. É, cara, enquanto ele não tá cheirando pó e jogando futebol, tá fazendo metelando. Isso. Metelando. Tá metelando isso aí. Engravidando as novinhas. É. Será que o Ronaldinho Gaúcho é o cara de Júlio de Castilhos? Talvez, Ronaldinho Gaúcho. Talvez. Será que o Ronaldinho Gaúcho é retardado? Ó, ela disse, ó, tem cara de traficante. Tá, já falou ali, tem cara de traficante. Chapadão. Chapadão, ó, eu acho que pode não, ser só o Ronaldinho Gaúcho. Só que ela citou alguém branco. É branco, gente. É não branco. É cor de pele, é branco. Podemos trabalhar com branqueado. Mas aqui, ó, temos uma teoria. Pode ser um ET taradão. Será que Ronaldinho Gaúcho é um ET taradão? É uma boa teoria. É um ET taradão. Tá, porque, agora, deve tá. ter uma comunidade de ET taradões. De Júlio de Castilhos. Em Júlio de Castilhos. Em Júlio de Castilhos. Com assediadas em Júlio de Castilhos. Tem que cuidar, ó. Você tem que pensar, porque tem alguma coisa de Júlio de Castilhos que atrai esse bicho pra lá. É. Pois é, então porque, pensa ó, aí, Luana. Cara, tem outras coisas que atrai. Gado charolês. Tá, cala. Gado charolês. Não pegam vaca. Isso. Eu me lembrei agora de uma história. Eu me lembrei de uma história muito boa. Né? Era muito boa. Deixa a Luana falar. Lá tem muita fazenda, muita coisa pra fora, sabe? E gado charolês. E é muito foda, cara. Meu tio mora pra fora. Eu tenho um tio que mora pra fora e tem um baita suíde. Tem o que mora pra fora? Um tio. Entendi um outra coisa. Entendi outra não. coisa. Um digo que pra quem não é gaúcho, que fica pinta. Tá, tá. E daí um dia... Eu não sei, o meu pai também disse que viu isso. E tem mais gente na cidade que viu. Mas o pai dela não viu, né? Teu pai viu uma... Tá, daí o meu tio foi pescar, porque lá nossa tinha coisa de peixe e tal. Ele foi pescar com meu primo e viu uma bola de fogo. Coisa de peixe, pra quem não sabe. Ele viu um alienígena aquático, tomou embora, cara. Ele viu uma bola de fogo, tipo... Não, um meteorito. Na água? Não, viu uma bola de fogo, tipo aqui, ó. Na água? Ah, na frente, queimando a fuça! Fogo, pode ser fogo fato. Acontece, normal. Tá, peraí, mas esse açude é dele ou é tipo no meio do mato? É dele? Tipo na fazenda? Não, não, pode ser fogo fato. Sim. É super normal, hein? Nossa, em cima da água. Não, mas... Tá, uma bola de fogo? Sim. Porque o fogo fato ele forma, mas é uma coisa parecida com é que bola. O fogo fato é, tipo uma bolha de gás que sobe da água e pega fogo. Ele pega fogo. Só que a questão não, é então que... Isso não é uma questão semelhante, então. Não, mas peraí, mas não. Ele falou por quanto tempo ficou essa bola de fogo? Não, ah, ficou um tempo. Ah, o fogo fato não dura muito tempo. É, dura uns 10, 15 segundos. É, tipo... Não, ficou mais que isso. Ah, bom, então pode... Não, pode... Era um pode ataque alienígena. Um puta de um fogo fato. Eu acho que meu primo tem gravação disso. Opa, opa! Eu acho que temos meu primo... Posso pedir pra ele? Aí temos... Temos provas, né? Mande pra quem? Discovery Channel. Olha. Netil? History. Isso aí. Pra nós? Nudes também? Pra nós, manda só os nudes, nada tá? Nada igual. Não sei, apareceu na minha timeline. Tá, a Maria acabou de passar o celular dela aqui. São pessoas comendo um doce, parece tipo um crepe de vários sabores, chocolate, massa e tal. Ah, em forma... Que tem massa. De pico. Piroca. De piroca. Deixa piroca. Eu não entendi. Eu vi tentando... isso também. E daí na pontinha tem um creminho branco. Deixa eu Sim, ver. Sim, é a salsa branca. E as pessoas estão muito felizes comigo. Exato, esse é o ponto. Elas estão felizes. Muito felizes. Estão felizes passando... Tá, vamos continuar. Crepe Luana, de piroca. Júlio de Castilhos, então, já contou uma história da tua família. Mas eu quero que você vá mais fundo nas teorias da sua mãe, que você não falou nada. As teorias. Ah, as teorias da minha mãe, não sei. Minha mãe lê tanto. Pode ser da tua família, do teu pai, teus tios. Mas a gente tá falando só da família do guri. Mas é que são... Como são... Que eu posso falar? Eu não conheço pessoas que têm histórias tão diferentes, tá ligado? Sim, é um negócio muito Então, legal. Minha mãe, sei lá, acredita em várias teorias de que a gente não tá sozinho no mundo, que tem vida em outros planetas. É, não tá sozinho no mundo, tem eu e você. É, tem eu, Bia. Você, tem a Voldan, tem a... Sei lá, meus pais são espíritas, então eles são médium, os dois, mas o meu pai é mais médium. Então... Meu Deus, quero uma sessão. E daí, não, daí tipo... Já morreu por algum acaso? Já morreu por acaso, pô? Tá, mas eu vou fazer assim, vai. É. Tá, não, posso providenciar a tua morte. É, pode matar, quer testar. Sei lá, meu pai e minha mãe são médios, e meu pai, tipo, é mais sensitivo. E ele vê, sabe? E daí ele meio que vê as coisas assim. Então talvez não fosse um ET taradão, fosse um fantasma. Um fantasma taradão. Nada me tira da cabeça que aquela entidade queria comer seu pai. Eu também acho. Seu pai é bonito? Seu pai é bonito? Meu pai é tipo o Caio Fernando Abreu moreno. Quem é Caio Fernando Abreu? É um... Peraí, tem uma foto do meu pai. Vamos julgar. Vamos lá, tá. Tá. Achei que ela ia falar que ela tinha uma foto do Caio Fernando Abreu. Eu também achei. Também. Aí eu vou ficar, oi? Não era pra ter do pai? Tá, dando 0 a 10, assim, eu daria um 5. Deixa eu ver. Até um 4. Só que na visão do alienígena taradão, talvez... Fosse um 10? Talvez fosse um 11. Não, vamos classificar como talvez, entidade taradão. Talvez ele tenha um tesão em Caio Fernando Abreu, tá ligado? Não, vamos classificar como uma entidade que seja um talvez os alienígenas vão buscar Galdo Charolês e o Caio Fernando Abreu. 5 não, pela cara, 3. Não tá muito bom não, mas tá valendo. Não, ai, justo. Oi, pai da Luana. Oi, pai da Luana. Tudo bem? Oi, pai da Luana. Tá, mas tem medo de contar as teorias. Eu quero saber as teorias. Ai, a minha mãe acredita em tanta coisa. Às vezes é tanta merda. Só, não, mas dá exemplos. Eu quero exemplos. Ai, acredita no socialismo? A minha mãe é aquele tipo de pessoa que a gente senta na mesa, tá, pra almoçar e ela fica... É, gurias, o mundo vai acabar, vocês não estão aproveitando. Sei lá, ela fala em um ano, 2019 tá aí. Daí, tem um... Não vou falar isso, não. Ó, a mãe da Luana me lembra o Cid do Era do Gelo, tá ligado? Que ele fica assim, nós vamos viver! Nós vamos viver! Nós vamos viver! É tipo isso. Tá, mas eu quero detalhes das teorias. Principalmente dos alienígenas. Eu tenho que pensar um pouco. Tá, então pode falar o que você acredita também, que essa é o que eu quero saber. Ô, Gabriel, por favor, me atira aquela água que tá ali. Eu, particularmente, eu acredito em... Atirou mesmo, mas é um jaguara. pra ti... Pamonha! Trouxa. Meu, vocês não acreditam nisso? Depende. Eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo. Mas não, eu não sei se eles já vieram pra cá, porque não temos prova nenhuma. Eu acho que sim. Tá, mas então, eu quero falar o que você acredita, eu quero te conhecer melhor. Vai. Bem, lá. Eu acredito. Porque eu acredito primeiramente no meu pai, eu acho que meu pai realmente viu isso. Eu acho que ele não mentiria, ele é um cara muito sério. Ou tu não sabe que ele fuma? Talvez ele... Fuma. Os LSD... Tô só brincando. Não, ele esconde LSD dentro da horta, pronto pra entidade taradona. Sabe aquela flor que é alucinógena, trombeta? Sim. A minha mãe tem várias mudas assim. Eu acho que você explica. Acho que não, mas isso explica coisas demais. Não explica. Ela tem, só que assim, outras pessoas que viram também. Só que assim, ela tem, só que ela não sabia até há pouco tempo que aquilo lá era alucinado. Ela tirou aquilo da cara. Todo cara que é preso com maconha fala a mesma coisa. Mas eu não sei. Acabou a alienígena, não tem nem mais gato charolês na cidade, acabou tudo. E daí a minha irmã que ela é, tipo... Manja dessas coisas, ela bem assim, mãe, que tu tem trombeta aqui, essa flor. Ai, mas achei tão bonita essa flor, não sei o quê. Deu outras coisas. Agora quer saber como é que ela sabe o que era trombeta. Lá na avó dela tem mais. Fica alerta, só. A avó traficante. Fica trombeta. Traficante de trombeta. A capital do trombeta. Alucinógeno da capital dela. Ah, eu tenho outra história. Vai, pra cara, lá na minha avó. Faça o favor. Lá na minha avó, é tipo assim, é uma chácara. E daí tem uma... Tem tipo um matagal de eucalipto. Como é que eles chamam isso? Tapera. Tem uma tapera. E lá nessa tapera, é tipo assombrado. A minha avó não deixa ninguém ir lá. Ninguém. Tipo, meu Deus, mas o que estamos fazendo aqui? Vamos pra Júlio do Castilho. É tipo aquela floresta mal assombrada no Japão. E daí, é tipo isso. E eu já fui lá com meu pai, sabe? Eu só vou com meu pai. E daí lá tem três árvores, assim. Três árvores. E no meio, o meu avô, que já olha faleceu... O meu avô disse que lá no meio dessas três árvores tem um cabedal, um enterro de dinheiro. O quê? Um cabedal. O que é isso? Um enterro de dinheiro? Um enterro de coisas preciosas que antigamente as pessoas enterravam. Mas por que as pessoas toda enterravam? Toda avó tem uma história de cabedal, né? Era assim. Que eu nem sabia que existia essa palavra, que eu tô falando. Eu tô falando. Mas a minha avó também tem uma história que tem dinheiro nas terras dela. Pois é, e daí, assim, ó, lá tem enterro de cabedal. Mas você não vai ter! E assim, já teve gente que tentou desenterrar e tal, e a pessoa fica muito perturbada. Depois que tenta desenterrar. O meu avô tentou desenterrar e ele ficou muito perturbado. Claro, ele esperava R$1 milhão e achou 10 centavos. Eu ficaria perturbado. Não, ele fica perturbado, tipo, pela energia. Assim. É tipo. Pela energia. É tipo as tumbas egípcias. É como se o dinheiro tivesse um guardião. Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é da pessoa. Ele ficou perturbado pela energia. Ele encostou o saco na cerca elétrica do vizinho. Ficou perturbadaço. Meu Deus. Eu também ficaria se encostasse meu saco na cerca elétrica. Mas seguinte, deve ser uma lenda tipo da tumba do Tutankhamon. Porque depois que os ingleses tiraram a múmia de lá e pá, todo mundo morreu. É, só que tem diferente. E daí lá, depois dessas três árvores, tem um muro. Um muro de pedras que os escravos fizeram. E tem, tipo... Meus parentes, ó, os escravos. Será que foram eles que sumiram com as vacas charolês? E atrás do muro tem as... tipo, os túmulozinhos dos escravos. É. Será que os escravos têm alguma relação com a entidade taradona? Tá, peraí, Ramon, peraí. Esquece essa entidade. Mas os seus pais, como velhos, já foram lá alguma vez? Sim, os dois. E os dois ficam super mal depois que eles voltam. Tipo, tá, mas, perturbado. Tipo, tu já viu alguma vez conversando com a entidade, com um espírito? Não, porque a minha mãe não deixa. Quem faz isso é o meu pai. Entendeu? Minha mãe não faz isso. E, tipo, pai faz alto podcast com espírito. Podcast com espíritos. Cara, é que, isso tipo, que você gravou, é que meio que a minha mãe pensando assim, não pra nos assustar. Não pra nos assustar, tipo, ela não quer que a gente fique vendo isso, sabe? Sei lá, mas ela meio que nos conscientiza. Mas não dá pra ver. Dá pra ver, tipo, meu pai conversando com os espíritos. Dá pra ouvir, então. É. É uma vez. É complicado. Eu não sei explicar pra vocês, é que é bem complicado. A sinestesia da zoeira. É bem complicado. Daí, tipo, meu pai vai lá, ele volta muito perturbado. Meu pai vai lá, volta muito perturbado. Mas eu não quero mais. Tu quer mais? Eu tenho a solução pra isso. É não ir mais. Mas é legal, é lindo lá. Ah, é? Fantástico. Gabriel, já que fora do microfone tu não está me escutando, tu quer mais chimarrão ou tu não quer? Não, não quero. Então me alcança o pezinho, por favor. Desculpa, Luana. Sabe onde é que eu vou botar meu pezinho? Continuando. Oi. Tudo bem, vamos continuar. Aqui, agora que de nada, parou de encher o saco. Vamos lá, Lívia. Ai, Luana. Ah, acho que eu sou a Lívia agora, né? Eu te chamo pelo teu nome verdadeiro todo dia, é difícil, entendeu? Eu ia chamar ela de Patrícia antes. É, tinha que ser o nome diferente, não com L, tá ligado? Tinha que ter sido, sei lá, Tula Miranda. Tula Miranda. Patrícia. É, tu que escolheu, Luana. Ó, mas na edição eu posso pedir depois quando pra baixar. Ah, botar o Rafael, botar o bip. Colocar o... Não, eles têm o Pato do Apocalipse, ele faz um quack. E daí... O Pato do Apocalipse. Porque é uma carta de Munchkin. Uma o quê? É porque ele quis. É um joguinho bem massa. Ah. É, tá, sim, vamos. Continuando com a história, quando volto perturbado. Vamos lá, voltando a Júlio de Castilhos, né? Essa cidade é maravilhosa, capital do Galo Tirolês. Maravilhosa. Como é, você tem alguma história da tua escola, da época, no Júlio de Castilhos? Ah, tem o piano que toca sozinho, né? Não, pera. Não. Tá, mas isso é em todo colégio, não é? Não! Eu não tenho... Cara, nem piano na minha escola. Tinha um piano no meu colégio, mas ele não tocava. Ele tava quebrado, mas não tocava. Sabe essas coisas de paen, de encontros de jovens? Sim. Tinha lá no meu colégio. Eu nunca participei, de que eu acho uma bobagem. E daí, os jovens que Não, ela construiu um bunker debaixo da casa, tranquilão, né? Agora, o encontro de jovens que é pra Deus... Comunicar com a entidade taradona, de boa. Tá, daí, tinha esse encontro de jovens, era lá no meu colégio, eles ficavam lá no salão, onde tem um piano, e o piano tocava sozinho à noite. Eu também tenho uma história. E tocava o quê? Eu tenho a solução pra isso. Tocava Beethoven, Vivaldi. Se fosse eu nesse encontro de jovens, eu faria a mesma coisa. Eu iria lá escondidinho de noite. Tá, mas é... Só que tem gente que fica acordado e vê, tipo, o piano baixando a tecla, entendeu? Melhor, tocando... Tocando Liszt. Ok. Liszt é complicadíssimo. É playlist. Mas peraí, só uma coisa. Ele toca uma música ou ele toca, tipo, sons aleatórios? É, tipo, sons aleatórios. Ele faz um... Sim. Vai ver um espírito que quer aprender a tocar. É, quer aprender. Tua mãe e teu pai já foram lá alguma vez? Não, acho que não. Acho que meu pai estudou lá, mas nada a Talvez seja não, uma entidade. É divertido, já pensou? Talvez seja a entidade taradona querendo tocar piano, pô. Tá, tocando com o pau. Matheus, quando ele parar de falar sobre isso, por favor, que eu não aguento mais. Ah, não aguenta, sai. Tá, tu ia contar uma história, Genara. É, eu quero saber de ti. Lá na minha escola, tem um quadro de uma menina. No qual a menina tá com uma cara, com uma expressão totalmente sem expressão, tipo, estou tipo triste. Você. com uma lagrimazinha assim. Ah, claro. Aquela aí, lágrima de cadeia, aquela que matou alguém. É. Aí eu, eu acho que eu estava na quinta série, sexta série, começou a rolar um papo de que essa menina saía do quadro e andava pela escola à noite. Isso é pesado? Cara, a gente se cagava de medo. Você convive com médios, isso é possível? Não. Então, ok, obrigado. Okay. Não é. Pois é, por, justamente por causa disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes ficavam piscando. Ah, barulhos de criança chorando. Então, e não sei mais o quê. A minha irmã mais na velha... época, isso assustava a gente. Não, gente, se, não... For, se fosse TV, daí dá botar embaixo, sei lá, um GC embaixo. Eu tô ficando levemente da... deixa eu contar. A minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha, que é a mais velha daquela do ZT, do OVNI e tal, ela, toda vez que ela tá aqui em Júlio, que ela tá lá em Júlio, no caso, e a gente sai de noite, se ela passa por baixo de um poste, ele apaga. Nossa. Qualquer poste. Pode ser no centro, mas pode ser na irmã fila. Tem um encosto do caralho. Né? O poste apaga a luz. Ela pode passar assim, apaga a luz. Tá, você lembra da história, né? Da criança que chorava? Então, era essa história. O quadro tá lá até hoje, só que as professoras tiveram que tirar ele da parede. Ele ficava na sala do xerox. Tiveram que tirar ele da sala do xerox e guardar, porque tava dando... Ninguém pediu tacar fogo nessa merda, sério? Pois é. Dá uns tiros. Na minha... Taca fogo é pior. Eu fiz Jovem Aprendiz e Coral também. Era fazia na UPF da minha cidade lá, que é um prédio que antigamente era um convento. É, a minha escola também, foi escola de padres e de irmãs também. A minha também era convento e daí virou faculdade. Só que assim, é um prédio muito velho, muito grande, cheio de corredor que não dá em lugar nenhum, sala que ninguém usa. E eu já alguma vez fui explorar aquele lugar, né? E tem uma sala específica, fica no terceiro andar, e tinha ali seguinte, aquela parte tava sempre trancada. E tinha a lenda que era o seguinte, lá dentro tinha uma banheira, e um dia uma freira pegou e se matou na banheira, cortou os pulsos lá, e daí... Na Baker. Estilo. E daí... Só que achei menos mimimi. Não, é mais estilo American Horror History. É, exatamente. E daí ela teria morrido lá e o espírito dela ainda vagaria naquele cômodo, né? E um dia aquela porta foi aberta, não sei por quem. E daí eu fazia aprendiz e nós falamos, ok, vamos ver como é o local. Elas entramos assim, tipo, ó, o primeiro cômodo era um lugar, tipo, todo, tava tudo, assim, não tinha quase cômodos, não tinha móveis, né? Então tava tudo vazio, tudo empoeirado. Aí tu entrava no corredorzinho, no banheiro da direita, tinha uma banheira. Meu Deus. Tinha banheira, não tinha, eu olhei, não tinha sangue, ela tava suja, não tinha sangue na banheira. Ah, sim, né? Há tantos anos, né? Aí quando virava à esquerda, tinha uma janela, tipo, de abrir, né, de madeira antiga. E, tipo, eu não sei... Como, eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, mas ela estava toda tampada com teia de aranha. Tipo, 100%, não tinha uma luz entrando naquela janela. Ela era 100% aranhas e teia de aranha nela. Eu já não entraria fechava ali. E daí a porta fechou violentamente. Aí nesse momento vocês se cagaram, né? Pode começar. Confesso. Mesmo momento. Teve que ir pra casa tomar banho. Trocar de cueca, né? Trocar de cueca. Deixar uma cueca ali não, mesmo. Não, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. Então eu falava assim, ok, tô vendo. Uhum. Eu sou uma pessoa tranquila. Deu pra abrir depois. Agora, momento sério aqui do No Fire. Primeira vez que eu tenho um momento sério no No Fire. Vocês já viram alguma coisa assim que dá uma cagada em vocês? Já. Que vocês já não souberam explicar de aí o que vocês viram? Já. E você, Lívia, você que afetou. Já. Dentro assim, dessa faculdade. Calma. Lá tem uma amiga que na frente da casa dela tem uma casa que, tipo assim, na frente da casa é um pátio. Então, tipo, é o pátio. É o pátio e atrás a casa. E a casa é toda destruída e tal. E daí uma vez eu tava saindo, isso faz um tempo, eu nem bebia nem nada. Então, tipo, eu não tava alcoolizada nem nada. Eu já saí da... Não bebia ainda, né? Ainda. Não bebo sem menor idade. Daí eu tava saindo da casa da minha amiga, eu olhei pra casa de noite e tinha um casal. Tipo, um casal, assim, de mão dada. Então tá, gente, e daí eu voltei pra casa. Cagado aqui. Eu voltei pra casa da. Voltei pra casa da minha amiga e falei, guria, tem um casal ali, não sei o que. E daí. Tô transando lá, metendo, que nem louco. E daí o pai. Tava um dele o pai dela. O pai dela vem assim, não, eu já vi esse casal também. E no caso, a mulher dele também já tinha visto esse casal. Tá ligado aquele meme do. Que é um bichinho marsupial que ele vai abrindo o olho, assim, tipo, eu tô que nem aquele bicho. O louco, meu. Tá, e daí, você... Ah, tá. E daí eu liguei pro meu pai, veio me buscar, e daí eu falei pra ele... O pai dela sempre envolvido. Uhum. Só pergunta, tinha trombeta em volta dessa casa aí também? Só pra saber, meu assim, pai não. É um tipo que eu quero conhecer ainda. A tua amiga, sério? Será que não tem essa flor? Esse cara em casa? É muito da hora, velho. Tá, Maria, você tem alguma história dessa? Então, não tenho dessas, mas, assim, é engraçada. Eu juro que essa é engraçada, mas eu só não sei você falar, antes de você falar, o título desse programa vai ser assim, ó. Júlio de Castilhos, famílias estranhas e coisas sobrenaturais. E sobrenaturais. Uhum. Porque show. Esse programa tá muito louco. Mas o vai próximo lá. Programa, inclusive, poderia ser sobre histórias sobrenaturais. Podia, ah, uma boa verdade, ideia. Né? Posso chamar ligar pro meu pai. Bom, seria ótimo. Alô, pai. Vai, alô, pai. A Lívia vai voltar a trinca. Pode vir música no Fantástico já. Aí a gente traz mais um convidado assim de histórias. Será que o Renan tem história louca? Ah, o Renan tem algum, deve ter alguma história retardada. Não, não, assim. Não, tá, vai Renan lá, não. Tá, outro dia Maria, vê outra. Ah, não, eu sou muito... Não, não cética. Não sou cética, que nem o Gabriel. Mas eu sou tansa, sabe? Pode passar alguma coisa. Transa? Tansa. Tonga. Pelo menos alguém, né? Tonga. Tansa. Nunca vi essa expressão? Tansa. Tansa. Não. Não? Não significa o quê, Maria? Tonga, mas... Tonga. É, tipo... Aprendendo com Maria, vamos lá. É gíria de Paranaense. Palavra do dia. Gíria paranaense. Gíria paranaense do dia. Exato. Muito obrigada. Isso aí. Continua. Dá pra criar um quadro cada vez que eu venho aqui falando. Exatamente. Tá, vai. Continua. Enfim, tanso é tipo bobo, não, que não repara nas coisas. É. Tá. É tipo... Tonga. Relax. É um tongo. Eu tongo. Chamo de relax. Ou tá... É bonito pra ser tongo, burro pra cacete. É. Mas é que tanso é mais legal. Legal, é uma boa. Gostei, gostei. O fonema da só palavra. Porque você é da música brasileira. Vou usar. Então, eu nunca vi nada, mas quando a minha avó... Quando a minha avó morava numa cidade chamada Ponte Serrada, que fica ali perto de Chapecó. Chamado o quê? Ponte Serrada. A Ponte Serrada. Eu tinha entendido Ponte Errada. Ponte Errada, ela morava na Ponte Errada, morava embaixo da Ponte Errada. É. Tá muito errada essa cidade. Mas enfim, e eu passava as férias na casa da minha avó e era uma casa... imensa, sério, muito grande, de madeira e super velha, super velha. E todo mundo falava que a casa da minha avó era mal assombrada. Tem uma velha lá que fica gritando umas pessoas, é um fantasma, eu acho. Aí a tua avó, esses piadeiros hoje em dia não fazem nada, só ficam incomodando aqui na frente de casa. Exatamente. Eu não tenho o que dizer. Mas era, mas tipo, quando eu era pequenininha eu não reparava, mas depois as janelas às vezes batiam e a campainha tocava e não tinha ninguém. E ah, a mas a campainha foi... tocar e não ter ninguém é normal. É, eu que bati sem correndo. As crianças na rua só ficam incomodando, depois falam que eu sou um fantasma. Só pois porque é. Eu tenho um depois vai a Maria lá e acha que é 71, fantasma. Eu pô. Enfim. E só que a casa foi era diferente a casa. Ela foi, tipo, quebrada um pedaço e reconstruída. Aí tinha uns pedaços que, tipo, você ia e não... E, tipo, a janela dava no meio... Tinha um pedaço da janela, assim, e dava no meio da parede. Dava no meio, ó. Para que eu tô necessitado. Tira! Lembrando do programa Mundo Masculino... Mas alô, amigo! Para de cruzar a perna, Maria. Para Rodrigo, de cruzar a perna. Rodrigo. Deixa ela terminar a história dela. Não, mas tipo, acabou já. Era só isso. Pode até acontecer alguma coisa lá tá, na e casa. Você, Ramon, que por isso viu? Que eu comecei a falar cara, que era tanso. Eu nunca tive uma... Eu nunca presenciei uma... coisa um fato sobrenatural. Níveis. Mas tem uma casa lá em Palmeira, que fica na frente da prefeitura, totalmente abandonada, que a qual sempre teve a... quando a gente era pequeno, sempre foi a casa mal assombrada. Anos depois eu descobri que era a casa da droga. Porque eu entrei lá um dia com então três amigos meus de tarde pra verificar. Pra verificar! Não, não era pra fumar nada além de Marlboro. Tá. Então a gente entrou, foi lá. Tinha um vaso no meio da casa, o piso havia se todo destroçado. Realmente, o lugar era muito bizarro. Tinha lá, embaixo do piso, tá, tinha umas três negocinho de crack debaixo não, do piso. Não fala assim na casa da avó da Maria, pô. Não, mas sério, a casa tava toda destroçada. Toda ela parte que eles estavam reconstruindo, tu não viu? Não, mas é, tu não prestou atenção na história dela, destruída. Né? E tinha amigo meu que passava a noite naquela casa. Usava crack, né? Sim, exatamente. Tinha amigo meu, cheirava pó até um pouco demais naquela casa. Hoje em dia chamamos ele de Juliana, né? Não, Tabata, chama de não, Tabata. Não, se chama de caixão mesmo, tá morto. Caixão morreu. Esse cara tá morto mesmo. Ok. Fiquei até sem palavras agora. E Genara, Sua história sobre o Ramon tá com essa partida. Agora lembrou do Cracudo? Ah, a minha história. Não, os caras eu conhecia da rua, não era bem, meus amigos. A minha história não foi assim, uma coisa chocante, que nem a da Patrícia, né? Luana, enfim. Patrícia. Tabata. Jennifer. Patrícia, Luana. Tabata. Só nome, Jennifer. Só nome de prostituta. Peraí, tem uma pior, cara. É Genara, então. Oh! Maria! Cada um trabalha no que convém. Parabéns, você conseguiu. Cada um trabalha no que convém, né, gente? Tá, e quanto é que tá o programa que eu tô querendo? Tô até agora esperando. Não, ela é, pô... É de luxo. Pelo menos de luxo. Isso, é de luxo. Tá, mas eu tenho dinheiro. Eu ia falar uma, mas... Deixa quieto. Regal trabalha com o tamanho mínimo de pau. Você não atinge essa meta. Tu viu meu pau, por acaso, pra saber? Não, eu só vi fama dele. Má fama. Tu não conhece meu pau direito. Graças a Deus. E Genara, vai. A minha história é verídica, inclusive, né? Não é assustadora. Na noite que aconteceu isso comigo, eu fiquei realmente com muito medo, mas estupar? Depois passou. Eu tava dormindo na minha casa, em Vorá. E eu tava dormindo, aí eu acordei. No susto, assim... E sentei, tipo, sabe quando tu acorda? Que bom que acordou, né? Tu acorda e senta assim na cama, acordou, de susto? Não. Sim. Aí eu olhei pra porta do meu roupeiro, perto do meu roupeiro, a minha cama fica aqui e o roupeiro fica na frente. Aí tinha uma mulher de vestido branco e cabelo preto. Ai, cara, isso me e dá um E eu pensei essa assim, combinação, a minha irmã tava dormindo do meu lado. Não, se tiver, bem capaz que eu tente comer. Nossa, que bosta! Sabe? Eu pensei, meu Deus, né, o que que tá acontecendo? Não pode ser verdade. Aí eu... Tipo, meu, fechei o olho, sim, porque na hora eu fiquei realmente com muito medo. Ah, ela tava só lá parada me olhando. Fiquei com muito medo. Ai, tô toda arrepiada de contar. Eu tô ouvindo arrepiada nessa série. Essa combinação. Eu fiz assim. Ai, eu sou cético, mas tô arrepiada. Não, pera aí. Eu sou cético, só que eu vivo comendo as coisas. Eu tô de boa. Cara, eu tô de boa. Aquele, tipo aquele filme O Grito, que é aquela combinação de cabelo preto na cara escorrido e roupa branca. É tipo cara, a Samara. Eu não sei porquê. Não, a Samara não, mas... A Samara também. Essa parada japonesa do bicho que fica te olhando, cara. Isso me dá um negócio que eu não sei explicar. Aquilo ali é uma coisa que me afeta. Aquilo é o autêntico terror psicológico. Eu não sei explicar, mas depois eu vou contar a minha história, então tu vai entender. Mas vai, conta. Não se apavorem, tá? Tá. Aí eu tapei meus olhos e pensei, ouvido, não, né? Não tá acontecendo nada aqui. Aí quando eu voltei, não tava mais nada. Só que aí eu entrei, daí eu caí em si, entrei em desespero e comecei a chorar que nem uma louca. Sim. Aí meu pai veio de lá do quarto dele. E eu comecei a chorar muito, não queria ficar no meu quarto. Daí ele me levou lá pro quarto deles, do pai e da mãe. E eu contei o que aconteceu, e daí o pai me acalmou, enfim. Aí no outro dia a gente ia pra casa da minha avó, que ela morava no interior de Ivorá. E eu cheguei lá e contei pra minha avó, porque a família da minha avó tem muito disso também, sabe? De acreditar muito nessas coisas. Achei que era dar algo pro mendigo. E a minha avó me falou que a pessoa que estava na beirada da minha cama era a mãe dela, ou seja, minha bisavó. Pelas características louco. Que eu dei, sabe? Gostoso. E aí, ela me mostrou uma foto e eu vi que era minha bisavó, gente. Ah, aí, tipo, fiquei super tranquila. Super trans, ela vai gostar de mim, né? Não, fiquei muito tranquila com isso. Vai ficar bem na tua cara. Parabéns, cara! Mas na hora, gente, foi. Na hora, assim, eu acho que eu tava branca. Eu então, sou preta, né? Eu tava branca e grilhada. Eu vou mas foi legal. Foi. E teve duas outras coisas, histórias duas também. Uma tem um cunho mais religioso, não, porque como ela é familiar espírita, não sei se ela vai conseguir se achar que isso tem alguma coisa a ver ou não. Mas eu tenho a estranha mania de acordar involuntariamente toda noite às 3:30 da manhã. Nada a ver. Eu não sei. Ontem, essa noite eu acordei. Eu acordei, daí eu peguei meu relógio, eu olhei, era 3:31. Eu só consegui dormir às 3:35. Eu fiquei tipo, caralho. Mano, sempre a precisão absurda. Precisão absurda. E eu já, uma vez eu posei na casa de um amigo meu quando era um pouco menor. E eu lembro que ele acordava precisamente na hora das 3:33. Era. Esse não sempre... é o horário do. Do exato. Do bicho ruim. Ai, meu Deus. O capeta. Mas eu já aceitei esse fato. Não tem muito o que fazer. Já joga truco capeta ali. Vou jogar aquele filme lá que o cara joga xadrez, né? Sim, é aquele filme do Ingmar Bergman. É. E a outra coisa que eu vou contar, que é assim, eu tenho uma semi-explicação pra isso, mas eu não sei se é mesmo. O que aconteceu? No meu quarto lá na Robovia, já mais uma só apura, porque já são duas não, horas. Não, mas não tem pregão depois do nosso. Tá. Não tem pregão depois. Cala a boca, mano. É, vai. 4 minutos. Não tem que encerrar em 1 hora. Não tem programa depois. Ninguém se importa com você. Vai, tá, fala, seguinte, mano. Como é que funciona? Na beliche, dormi em cima e meu irmão dormia embaixo. E daí, como é que eu vou assim? Numa ponta do quarto ficava a cama, na outra ficava o guarda-roupa, certo? E naquele dia específico, a cortina estava levemente aberta e entrava um facho de luz laranja, que é da lâmpada da rua, né? E rebatia no guarda-roupa, nada normal. Aí dormi. Eu acordei de madrugada com 13h33. Não, eu não olhei o horário, porque você não tava com o celular na hora. Ah, bom. E assim, eu estava com uma leve paralisia do sono. Eu já tive isso uma pior vez. Pior coisa, meu não, Deus. Não, quando eu tive parece segunda vez... Parece que a palma tá saindo do teu corpo. Não. Quando eu tive segunda vez, eu já sabia o que era. Então, tipo, eu tava só fiquei de boa até passar. Mas essa primeira vez, eu não consegui me mexer, não consegui fazer nada. É e quando eu consegui olhar pra cima, tipo, tinha um vulto preto, uma coisa ai, tu não preta fala do caralho. Isso, eu vou dormir hoje. E tinha dois olhos laranjas. Ah. E sumiu. Tipo, desceu assim, sumiu. Quando eu fui olhar, eu não vi mais nada. Só atividade que, paranormal perde perto que, dessa história. Olha que gente. Só que, assim, qual que é a minha explicação? A luz laranja da rua rebatendo. Ah, é que ele é muito, né? A luz laranja da rua rebatendo no guarda-roupa, no susto que eu acordei, eu enxerguei alguma coisa. A gente tem essa mania de enxergar rostos em coisas. Então, a minha explicação é que eu vi eu imaginei um rosto na minha frente com os olhos laranjas. Eu tomara que tenha sido. Até hoje tu dorme com a luz acesa, né? Não. Confessa! Aquelas estrelinhas que tu come na revista da Hermes e coloca na tomada. Isso. Olha, cara, mas olha, depois você daquilo... Você tá cada cagaço, né? Que... Depois tá, daquilo... Peraí, eu posso contar uma última história? Vai. Não, esse papo de uma hora do Matheus é bobagem. É que assim, ó. O Matheus vai cortar, foi a primeira vez que, a primeira vez que eu levei um... Ele cortou! Ele cortou, viu? Foi a primeira vez só que eu levei... Só pra mostrar quem é que manda. A primeira vez que eu levei um cagaço real oficial foi essa vez. Mas foi, oficial. Tipo, acho que tá, foi... Tá, fala, conta, quais são os parâmetros? Foi o primeiro e último cagaço. É que assim, no meu quarto eu tinha uma TV aquelas de... Do pininho, sabe? De, tipo, puxar, de liga e... Coisada, sim, e desliga. E eu assistia TV da noite, eu desligava da tomada, porque, sim, desligava da tomada e coisava o pininho. Mas é bom, economiza luz do stand-by. Tá, eu acordei no meio da noite e, tipo, porque eu tinha muita insônia. Muita insônia. Daí eu acordei no meio da noite e comecei a ler, pra, tipo, tentar ficar com sono. Tava e lendo a TV Stephen ligou. King, né? E a TV ligou. Senta a TV na ligou. Tomada. A TV ligou. Fora e eu tomada. Levantei e a TV tava na tomada e tava o pino coisado. E tava, tipo, a TV... A minha TV era com antena e tava tudo chamuscado. Só uma pergunta. Tava tudo chamuscado. Meu Deus. Tava no canal, tava num canal ou tava naquele negócio fora de sintonia, aquele... É, fora de sintonia. Puta merda, cara. Aí tu nunca mais também dormiu com a luz apagada. Daí né? Eu fiz o seguinte. Eu tirei da tomada, coisei o pininho, liguei minha luz e tapei minha cabeça. Eu não gritei, não fiz nada. Porque ajuda muito. Eu gritei, não fiz nada. Daí, tipo, no outro dia, o pai perguntou o que tinha acontecido. Eu falei pra ele, sabe? Eita, pai já pro pai e pra minha mãe. Daí minha mãe, tipo, só me levou no centro espírita e tal, também um espaço, ó. Eu também tomou preciso de... Gente, a pior coisa é tu dormir com medo. Tu assim, se cobre, fica aquele suado. Aquele meu... O quarto que eu durmo... O quarto que eu dormia... Eu nunca mais na minha vida tive que dormir eu nunca assim. Tive esse negócio mas de se cobrir. Pior porque coisa. É o seguinte... Eu queria enxergar ao meu redor, porque se eu, alguma coisa eu achei que me defender, entendeu? Então eu não cobria a cabeça. Nossa, que estratégia, não. Né? Mas é? Eu me cobria, eu ficava num calorão. Eu sempre tenho alguma coisa pesada perto da cama, tá ligado? Geralmente uma lanterna. Um revólver. Geralmente um revólver. Tijolo. Uma coisa bem exótica, tijolo. Yeah! Boom! Junto! Come on, bitch! Mano, era só tua mãe te trazendo um cafezinho. Cara, oi, foi... filho, bom dia! Todo demônio! Então tá, gente, vamos chegando ao final do programa. Lívia, considerações finais, assim, sobre isso. Sobre todos esses assuntos. Sobre loucos. Seus ETs aí. Cara, minha vida é show. É minha muito cidade top. É show. É uma boa consideração final. Sério, não, eu vou escrever um livro. Agora fica, assim, dúvida quem é a pessoa, né? É. Então, eu acho que é a Jennifer. Ai, tão bom escutar Tabata. Essa musiquinha de fundo. E você, é que... Maria Voldan, que não falou quase nada. Ok. Nada. Ramon. Primeiro é Egi. Ah, obrigada pela presença de vocês. Amei as histórias e o próximo já sabe, né, qual vai ser. Histórias sobrenaturais. Isso aí. Com valeu, a Lívia de novo. Ah, um beijo vai pros ouvintes. Que Lívia de novo, eu sou. Tabata. E senhores, senhoras, senhoras, senhoritas. Mais um programa das quais não saímos do ar. Não, não saímos muito do ar. É. Antes de a gente terminar, então, primeiro, por favor, meninas, façam um jabá de vocês do Centro Geek. Então, pessoal, hoje no Centro Geek. Hoje no Centro Geek, às 4 horas da tarde, nós teremos especial Game of Thrones. Hoje não, porque isso aqui vai ser ouvido depois. Você vai falar o dia da semana, né? Ah, tá. E de hoje? Hoje é dia 4. Dia 4. Dia da semana! Terça-feira. Terça-feira. Todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras nós temos o Stunt Geek, que a gente fala sobre série, filme, livro, atualizações do mundo. Geralmente é ruim, mas hoje eu vou estar cinematográfico. Hoje é Game of Thrones. E hoje é Game of Thrones. Então, podem perceber pela minha voz como eu estou super animada para o programa de Game of Thrones. Animadíssima. Hoje adoro. Vai ser show. Hoje vai ser série maravilhosa. Assistam. Escutem o programa das meninas. Ouvam. E fazendo também o nosso pequeno jabá. Lembrando que vocês podem entrar em contato com o On Fire pela página do Facebook, pelo e-mail que é @onfirefw. onfirefw@gmail.com. Nossas redes sociais são Facebook, Instagram. Pode parar de ter uma possessão. On Fire. Ah, de retro! Sabe a ruda, tem que tomar coisa. Eu gostei da mãozinha. Você é o santo do Gabriel. Agora eu tenho certeza que ele tá possesso por alguma coisa. Tá cantando pelo ritmo ragatanga. E também lembrando, nossas redes sociais são Instagram, Facebook, Twitter, todas @onfirefw. E também fazendo um aviso que nós estamos sendo hosteados e distribuídos pelo Locomotiva 26. Valeu, Locomotiva 26! Esse maravilhoso site que também, além de resenhas, notícias, crônicas e outras coisitas más, também tem agora tem 3 podcasts. Ele tem o Literativa, seu podcast literato interativo. Também tem o Locomocast, que é um podcast mais normal deles. E agora tem um que é agora o Locomocast, viu? O quinzenal. E na semana intermitente eles têm o Locomodrops, que é mais curtinho e mais menos editado. Então tá, gente, obrigado pela audiência, pela paciência. Beijo. Obrigado às convidadas que disponibilizaram estar aqui. Ouça o Stunt Geek, ouça o On Fire, assina o nosso feed e adiós! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. I'm a scat man. I'm a scat man. I'm a scat man.